3178, ingresse à esquerda com cautela. Tem uma aeronave da companhia que está sendo rebocada, que vai parar também lá na mesma área que a sua aeronave, na área remota, ok? Fique atento à sinalização, observando o reboque da aeronave. Vai ingressando no espaço. Parado, pode prosseguir para o... Ele já está ali completando o alinhamento para encaixar lá num dos boxes também, ok? Fique atento a ele. É, na altura que está agora ali, vai ter que seguir ele, ok? O Pocket Oceana está vendo o posto de aguardo, pode prosseguir? Não, esse não interfere na sua entrada, não. Ele vai parar logo aí já. O outro está lá à sua frente. Está visual com o outro lá entrando para a área remota? Afirmo, visual. Ok, então pronto, só seguir a orientação da sinalização e estou autorizado a estacionar. O 6224 está hoje para o táxi, 90 a bordo, 2 horas, alternando a resistência. Avisado o táxi à direita até o ponto de espera, chamando para a decolagem. Esse táxi à direita até o ponto de espera, para a decolagem, o 6224 está. Mike Alvo Quebrado, prossiga. Quebrado, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, autorizado, alinhagem decolar, vento 120 graus, 109, 6224. 6224, decolagem 39, controle 208. Olha, Salvador, 208, 6224, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oxané 6224 na Fuca, Jamon. Oxané 6224, boa noite, contato radar, sobe, mantenho 230, sai da Fuca. Ciente, parou 230 na Fuca, 6224. Na 6224, chama Recife, 12685, bom voo. Entrou Recife, 12685, chama na 6224, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3600, Recife Bravo, descendo 1850. 3600, adiciona a identificação, desce para 2000, ajuste no 019, direto do. 2019, Bando Duna, 3600. 6212, adiciona a identificação, desce para 2010, Senegal no 019, direto. Ajuste 1019. Autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizada. Autorizado ILS X-Ray, estou no 03600. Estabilizou 3600. 3600, completa final, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, bom pouso. Beleza. Oxané 6212, autoridade ILS, reporta estabilizado. Beleza, autoridade, reporta de estabilidade, 6212. Rumba 05, prosseguindo. Autorizado a acionar, aguarde 4 minutos do Rumba 05. Estado final, cheque trem autorizado pouso. O vento 100 graus, 109. Baixou e travou, autorizado pouso, pista 10, está 3600. Zero, seu solo foi ao 01, táxi via Alfa e Juliette, portão 9, mantém a minha escuta. Alfa Juliette para 9, na escuta 3, 600.